Alô, alô, todas as favelas do meu Brasil. Esse pagode é o lamento da comunidade do Morro do Juramento. Ah, meu bom juiz, não bata este martelo nem dê a sentença. Antes de ouvir o que o meu samba diz, pois este homem não é tão ruim quanto se pensa. Meu bom juiz, meu bom juiz, não bata esse martelo nem dê a sentença. Antes de ouvir o que meu samba diz, pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Vou provar que lá no morro, vou provar que lá no morro ele é rei, coroado pela gente. É que eu mergulhei na fantasia e sonhei, doutor, com reinado diferente. É, mas não se pode na vida, eu sei, sim, ser um líder permanente. O homem é gente, mas não se pode na vida, eu sei, sim, ser um líder permanente. Meu bom doutor, o morro é pobre e a pobreza não é vista com franqueza nos olhos desse pessoal intelectual. Mas quando alguém se inclina com vontade em prol da comunidade, jamais será marginal. Buscando um jeito de ajudar o pobre, quem quiser cobrar que cobre, pra mim isto é muito legal. Eu vi o Morro do Juramento triste chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Eu vi todo o juramento triste chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Meu bom juiz, meu bom juiz, não bata esse martelo nem dê a sentença. Antes de ouvir o que meu samba diz, pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Meu bom juiz, bom juiz, não basta este martelo nem dê a sentença. Muito certo. Antes de ouvir o que não se abatiz, pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Vou provar que lá no morro, vou provar que lá no morro ele é rei, coroado pela gente. É que eu mergulhei na fantasia e sonhei, doutor, com reinado diferente. Mas não se pode na vida, eu sei, sim, ser um líder permanente. O homem é gente, mas não se pode na vida, eu sei, sim, ser um líder permanente. Meu bom doutor, o morro é pobre e a pobreza não é vista com franqueza nos olhos desse pessoal intelectual. Mas quando alguém se inclina com vontade em prol da comunidade, jamais será marginal. Buscando um jeito de ajudar o pobre, quem quiser cobrar que cobre, pra mim isto é muito legal. Eu vi o Morro do Juramento triste chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Eu vi todo o juramento triste chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Vi a comunidade do juramento triste chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Eu vi todo o juramento triste chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. É que eu vi todo o juramento triste chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava.